11h09 aqui na cidade de Foz do Iguaçu, e eu tenho a satisfação de receber neste momento o Rony Riva, ele que é vice-presidente do Rotary Cataratas aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN, que sempre abre aí o espaço para que a gente possa divulgar os trabalhos do Rotary. Somos muito gratos por esse espaço aqui, Guilherme. E o Rotary está comemorando nesta semana, está em andamento, inclusive, uma exposição aí para comemorar os 109 anos do Rotary Internacional. Exatamente. Então, dentro das atividades que os clubes de Rotary aqui de Foz do Iguaçu estão fazendo, essa ação em parceria com o Shopping JL, uma exposição durante a semana, iniciou na segunda-feira e vai até no próximo domingo, dia 23, a partir das 20 horas. A comunidade está convidada a comparecer lá no shopping e lá terá a oportunidade de conhecer um pouco mais do Rotary, o que significa essa associação, quais os serviços que são prestados por essa associação Rotary. Os trabalhos, enfim, é uma grande oportunidade de aproximar um pouco mais o clube de serviço com a comunidade. E aqui em Foz do Iguaçu nós temos, inclusive, vários clubes, né, do Rotary, né? São mais de 200 companheiros rotarianos, divididos em 8 clubes, assim, em Foz do Iguaçu. No mundo todo, nós temos em mais de 200 países. O Rotary, ele atua, mais de 1.200.000 rotarianos que prestam serviço à comunidade, serviços buscando sempre promover a paz e também esses projetos humanitários. E o Rotary, a gente pode dizer assim, sem nenhuma chance de erro, que é uma instituição consolidada em vários países do mundo, entre eles aqui o Brasil e também na cidade de Foz do Iguaçu, uma instituição consolidada por aqui. Como é que podemos até relatar um pouquinho da história, das origens do Rotary? O que podemos compartilhar aí a respeito do surgimento dos clubes de serviço? O Rotary surgiu nos Estados Unidos há mais de 100 anos, né? Agora em fevereiro completa 109 anos de existência. E assim, são líderes de várias de vários negócios e várias profissões que se reuniram lá no início, lá nos Estados Unidos, e começaram, como são de vários segmentos, começaram criar assim e vislumbrar oportunidades de melhoria na comunidade. Então, e a partir daí se estendeu pelo mundo todo, né? Aqui em Foz do Iguaçu, para se ter uma ideia dos trabalhos que o Rotary faz, são mantidos alguns bancos, como banco de muletas, banco de cadeira de roda, de colchão d'água, através de eventos que os clubes de serviço eles promovem. E esses eventos eles sustentam essas ações, trabalhos voluntários, e enfim, que acabam assim ajudando muitas pessoas aqui na nossa comunidade. E você citou aí que o Rotary, desde a origem, ele é formado por cidadãos de diversos segmentos, né, da sociedade, líderes em diversos segmentos que se unem então em prol de uma causa comum. Como é que é feito o critério, até como é que é selecionado um novo membro do Rotary? Através de convite, né, de indicação, aí passa por um processo, tem a comissão de admissão, que faz toda uma triagem, mas o principal perfil é o espírito voluntário, né, porque somos voluntários, não se tem assim não tem uma renda, pelo contrário, se tem uma mensalidade que se contribui para manter as despesas do clube. Não tem assim uma necessidade de ser dessa ou daquela profissão, você não tem distinção de qualquer renda, enfim, nada disso, né? O que precisa é estar disposto a colaborar com a comunidade, ter esse espírito, né, de que a gente sempre deve devolver à sociedade um pouco do que a gente retira dela, né? E o principal, como você coloca, é a questão do tempo, né? Ter esse tempo e disposição para participar de atividades voluntárias, porque a gente sabe, né, no começo, às vezes, a atividade voluntária ela dá um prazer, mas passando o tempo, muitas pessoas acabam desistindo, ou seja, precisa ter esse espírito realmente, espírito do voluntariado, como parte da personalidade para conseguir fazer parte de uma instituição assim? Sem dúvida, Guilherme. Embora que assim, é um trabalho que a gente chama, que a gente sempre comenta no clube, que é um serviço prazeroso, né? Porque toda pessoa ela se sente muito bem quando ela consegue contribuir de alguma forma para auxiliar uma outra pessoa que esteja num momento de dificuldade. Então, todo esse trabalho ele acaba tendo assim um benefício para a pessoa muito grande. É claro que você tem que ter essa disponibilidade, né? São reuniões semanais, são eventos que praticamente a todo mês acontece um evento, então você precisa disponibilizar o tempo para isso. Mas a retribuição que você tem com isso é muito grande, né? Porque acaba gerando amizades, é o companheirismo que a gente chama no Rotary, então uma grande oportunidade de você aumentar a tua rede de contatos, a tua rede de amizades, um ambiente familiar. Então, o tempo que você dispõe lá, você acaba recuperando e muito. E um pouco dessa história, um pouco desse perfil, então, está retratado nessa exposição ali no Shopping JL Cataratas, exposição que permanece até domingo? Isso, até domingo. É um revezamento entre os clubes aqui de Foz do Iguaçu, né? A partir das 20 horas, quem gostaria de conhecer um pouco mais de Rotary, lá tem está sendo exposto, né, os projetos dos clubes. As pessoas também estão lá, os rotarianos, né, estão dispostos a esclarecer dúvidas. E é muito importante isso, porque o Rotary precisa do envolvimento da comunidade nos seus eventos e nas suas ações. Então, quem tem curiosidade, enfim, está aí uma grande oportunidade de comparecer lá no Shopping JL, que é um grande parceiro também do Rotary, e nós teremos o maior prazer em recebê-los lá. Rony Riva, vice-presidente do Rotary Cataratas aqui em Foz do Iguaçu, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Guilherme, através do Rotary a gente agradece sempre esse apoio da Rádio CBN, abrindo espaços aí para que a gente possa estar divulgando todo esse trabalho que o Rotary faz. Obrigado.